dois com feijão, leite com café, meia com chulé, no pé do sofá, aqui e acolá. A mulher reclama, o menino mama com a boca no bico. Não sei se vou já, não sei se aqui fico. Morrei no desejo, na paz do meu lar. Ah. Saiu no jornal, passou na TV. Morena, vem ver. Na paz do meu lar. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai. Pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai. Pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai. Pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai. Não sei se vou já, não sei se é que fico. Moendo desejo na paz do meu lar.